uma criança, acho que deu pra perceber. A minha identidade depende de você. Não sei se é todos, mas alguns dos adultos. A orelha está crescendo, treinando pra ser burro. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Eu me olho no espelho e vejo um palhaço. Eu pergunto para Deus em quem vou me espelhar. Sem resposta, me dá vontade de chorar. Imagens horríveis invadem minha mente. Realidade absurda me deixa descontente. O que? Educação? Eu quero sim senhor. Futuro, carinho, paz e muito amor. Em alto e bom som a voz sai do coração. A criança é a esperança e o futuro da nação. Não quero ser lembrado só no dia tal. Como todas as crianças quero presente de Natal. No dia das crianças, no meu aniversário, quero ser lembrado todos os dias do calendário. E mostre o caminho, mas vem comigo. O mundo é armadilha, eu estou desprevenido. Vou me espelhar em você, não vá se arrepender. Como você é, eu também quero ser. Ser ou não ser, eis a questão. Espelho, espelho meu, me dê uma visão. Vou me espelhar em você, não vá se arrepender. Como você é, eu também quero ser. Ser ou não ser, eis a questão. Espelho, espelho meu, me dê uma visão. Espelho quebrado, 7 anos de azar. A parte boa do espelho, será que dá pra usar? Acredite se quiser, eu sou uma criança. Respeito, te respeito, te dou confiança. A criança é a sombra de um adulto. Um grito de liberdade atrás de um muro. Perdido no escuro, com os olhos vendados no meio dos espelhos. Eu olho pros lados, sou a sua imagem. Alma e semelhança, cadê a esperança? Onde está minha herança? A herança que eu falo não é só capital. A herança que eu também quero é cultural, eu quero aprender. Eu tenho sede de saber. Espelho, espelho meu, o que tenho que fazer? Você tem a resposta, você tem o caminho. Eu quero a companhia de alguém para não ficar sozinho. Vou me espelhar em você, não vá se arrepender. Como você é, eu também quero ser. Ser ou não ser, eis a questão. Espelho, espelho meu, me dê uma visão. Vou me espelhar em você, não vá se arrepender. Como você é, eu também quero ser. Ser ou não ser, eis a questão. Espelho, espelho meu, me dê uma visão. Passo a passo, quem sabe, um dia melhora. Esse é o meu sonho e desejo de agora. Quem pode mudar, não muda nem a pau. O problema é mau contato, mal de junta cerebral. A criança brasileira anda na corda bamba. Em autodestruição, por aí ela anda. O ciclo da vida, lógico, do lado do mal. Desde os primórdios até no dia atual. Não melhorou nada, piorou tudo. Criança e esperança, eu me sinto confuso. O espelho está querendo fazer uma matança. Físico, mental, barrar a esperança. Não vou ser mais um em lugar nenhum. Nem com luneta você vai me ver, nem com zoom. Vou seguir o reflexo de um espelho diferente. Você sabe o grande e emergente. Vou me espelhar em você, não vá se arrepender. Como você é, eu também quero ser. Ser ou não ser, eis a questão. Espelho, espelho meu, me dê uma visão. Vou me espelhar em você, não vá se arrepender. Como você é, eu também quero ser. Ser ou não ser, eis a questão. Espelho, espelho meu, me dê uma visão.